agora que se danou tudo. Épocas passadas eu falava, hoje escuto. Vou comprar um scooter, vou voltar pro estúdio, terminar os estudos. Se o problema é ser bonito, então vou viver no escuro. Quem já foi lá me disse que isso é vislumbre, analgésico pra cabeça, então vou voltar pro tédio. Que tudo de pobre é de costume, quem quer tá dentro não assume. Se prostrando, tô ocupados com o próprio sacrilégio. Encosta a cabeça, se engana e vai dormir. Que sonhar acordado não faz parte do pacote, porra. Eu quero a minha liberdade, disse aos berros pras paredes. Respirei libertinagem, cai no seio da mala. Dragem, Brasília hoje é tão selvagem. A grana perde quem tem mais vantagem. Por pouco quase eu não me surpreendi. Meu bloco de notas virando outro souvenir que eu não uso. Se eu soubesse menos, talvez eu pensasse menos. Talvez eu falasse menos. Fora mundo eterna diáspora, religião formam países e suas crises existenciais. A caça do caçador, sangue não te circulou, mundo não se circuncidou. E agora tá geral fudido, embate ao baque, barreiras e bastilhas. Lei do fim do ciclo e a cada segundo nasce um novo Basquia. Baste-me se bastará, me embaço esse vidro mais embasado em mentiras. No que eu devo me basear? Se quer saber ou não, se a vida é igual a roda, funciona quando cê gira. E mesmo que acabe, devo uma explicação. Antes eu tinha mais motivo, hoje eu só passo por ira. Se eu soubesse menos, talvez eu pensasse menos. Talvez eu falasse menos o que eu penso de mim. Se eu soubesse menos, talvez eu pensasse menos. Guardo minha vida sete chaves e faço meu corre pra não ser guardado a sete palmos. Nós somos alvos, então não pergunta onde vamos. Chuva de lágrimas pra encher o aquário de camos. Sofrio desde que eu sofri uma execução. Aí eu nunca me perdi por falta de afeição. Estragando linhas com minha ira, eu cantando o inferno e se achando lindo. A guerra na Síria, sério bro, a um passo de perder o controle, a um passo de sair do meu cérebro. A vida como contam os autores, a vida de vocês dentro de computadores. Superfluo, mas não, acho que eu só te excito nua. Te queimo por dentro igual sal de fruta. Eu tenho muito mais vontade de calar quando me expresso. Por isso que eu converso com silêncio. Se eu soubesse menos, talvez eu pensasse menos.